Crazy Cast Drop. Notícias, informações e entretenimento ao alcance de um clique. Crazy Cast Drops, episódio 1, Star Wars, o último jag. Porra, seus filhos da puta, eu estou muito ansioso por Star Wars, cara. Puta que pariu, caralho. Fala, galera, tá acordando aqui no dia seguinte de assistir Star Wars. Acho que a gente pode pensar em fazer um episódio sobre isso, quem sabe também. E aí, pessoal, aqui é o Eduardo, amigo do Crazy Cast. Então, eu assisti o filme do Star Wars, né, Os Últimos Jedi, né? Então, como quem me conhece sabe que eu sou um grande fã da saga, da franquia, já pensei em fazer tatuagens, caralho. Então, não é qualquer coisa pra mim. Eu fui, né, com medo, mas fui bem, né, tipo... Pô, já tinha tido a experiência do Rogue One, já tinha tido a experiência do Despertar da Força, então eu fui com boas esperanças, né? Evitei ver spoiler, trailer, o que tinha 4. Mas só que alguns dias antes, no dia da pré-estreia, né? Já tinha visto o pessoal meio que, tipo, porra, zoando, né? Destruindo no Rotten Tomatoes, né? Dando menos, tipo, nota do que, sei lá, filmes da DC, né? Então... tenso, mas eu gostei muito do filme. O filme superou muito as minhas expectativas. O Kylo Ren matando o Snoke realmente foi uma grande mudança para o que se pensava, né? Se pensava que ele ia ser um grande vilão manipulando por detrás, e o Kylo Ren, ele ascendeu aí como o grande vilão. Enquanto a Rey tem aquele treinamento lá a jato, né? Mais a jato do que o treinamento que o Luke teve em Dagobah, né? E esse filme foi um filme que teve bastante fanservice, né? Com o Yoda aparecendo, com a questão da explicação da força, mas vendo que, tipo, precisava. Não só. Aí fica uma coisa de negócios da Disney, paralelo com as necessidades da história mesmo. De precisar se renovar, né? De criar coisas novas, mas mesmo assim com a base dos Jedi, né? Não é. A acabar com os Jedi, mas sim, né, renovar os Jedi, tornar eles uma coisa, uma organização mais, eu acredito que uma filosofia mais aberta, muito menos restringente, assim, né, por exemplo, tanto que aquele momento ali, né, do Luke mal interpretado pelo meio quilo de bosta, né, eu chamo o Kylo Ren de quilo de bosta, porque ele é um merda, né, mas... Então acabou, matou os outros, levou o que sobrou, os outros aprendizes, levou a galera pro Snoke e tudo mais. E tipo, no final foda-se quem é o Snoke, né? Porque ele morreu que nem babaca. E eu acho que é esse meu recado, né? A Leia voando pelo espaço, né? Voar, voar, subir, subir. pessoal, e é isso aí, tá? Mas que é importante que morre. O General Akbar morre. Tá bom de spoiler, né? Tá bom, gente. Valeu, um abraço. O ritmo do filme é muito bom, porque não é só ação o tempo inteiro, Michael Bay, não é drama o tempo inteiro, é uma coisa que ele vai te envolvendo de uma forma que ele faz 2 horas e 40 serem 2 horas e 40 muito prazerosas. Foi muito bom, foi muito bom. Trilha sonora foda, fotografia, puta que meus ovos, que porra daquele deserto de sal, vai tomar no cu, que coisa linda. O cassino é lindo, o deserto de sal é lindo, a ilha é linda. Porra, takes maravilhosos, porra, foda, achei, nossa, do caralho, tudo, tudo, tudo muito bom, filme bem acima da média. Não achei desnecessário o bagulho do Finn e da Rose lá naquele cassino, eu achei o filme, tipo, muito equilíbrio, muito bem equilibrado, nada parado, muita ação, não teve, tipo, momento de ação. O filme todo é, tipo, as partes do cassino, cara, eu não gostei muito, não. Eu vou te falar, vou ser sincero, que aquele cara, eu achei ele muito afetado, sabe, foi aquele, o Ladino lá, eu achei ele muito afetado, achei ele meio, sabe, é porque é afetado, não é uma pessoa normal, mas beleza. Só que eu gostei da parte do cassino, daquele, porra, o capitalismo deu certo, se a gente for comparar o que o Brasil tá vivendo, né. Porrada de rico lá, aproveitando, foda-se, no cassino. E tem criancinha vivendo no estábulo, junto com os cavalos alienígenas. Isso eu achei foda, isso daí eu achei do caralho. Cara, eu achei o filme todo muito consistente enquanto um filme. Sabe, tipo, pra mim o melhor filme de Star Wars ainda é Rogue One, mas ele não é da plot principal. Pra mim, da plot principal, esse é o melhor, de longe. Porque ele tem histórias que não se repetem, soluções que não se repetem, os planos não dão certo. Tipo, todos os planos do filme dão errado. Ah, o Rey vai treinar com o Luke, deu errado. Ah, a gente vai bombardear a porra do bagulho, deu errado. Ah, a gente vai fugir, deu errado. Ah, ele tem que achar o maluco que vai decodificar o bagulho pra gente quebrar o radar deles. Deu errado, deu tudo errado. Ah, a gente vai destruir eles pra poder fugir. Deu errado, a gente vai fugir pra porra do planeta. Deu errado, dá tudo errado. Tipo, o maneiro do filme é que dá errado, eles vão se enrolando, mas eles vão improvisando e se sacrificando pra manter aquilo funcionando até o fim. Sabe, tipo, a cena da Rey com o Kylo Ren, dos dois lutando junto, é foda. O fim contra a Phasma é foda. É, a inocência da Rey de ir lá buscar o bagulho, o Snoke ter ligado a mente dos dois de alguma forma, foi foda também. Cara, eu gostei muito. Eu gostei muito deles não terem, tipo, feito a Rey e o cara virarem um par romântico, tá ligado? Tipo, eu acho legal essa ideia deles meio que serem o Yin e Yang, tipo, ela é a luz, mas tem um pouco de trevas, e ele é trevas, mas ainda tem luz dentro, sabe? Porque, tipo, o equilíbrio da força não é, tipo, um lado, tipo, muito luz e o outro muito trevas, é, tipo, meio que a junção dos dois, sabe? É o equilíbrio, né? Então, pô, achei isso muito foda. Fala galera, aqui é o David Alexandre e vou dizer um pouco sobre a minha experiência com o filme de Star Wars Episódio 8. Bom, o oitavo filme da saga do Star Wars, pra mim foi um filme muito bom. Eu esperei todo esse tempo, esperei praticamente desde o 7 pra poder assistir um pouco do desfecho do que ia acontecer com a volta do Luke, né, reencontrar do Luke. E toda aquela trama que no set, no final do set, deixou a ponta solta. Curti o filme, curti a sessão de madrugada e ter a exclusividade de assistir primeiro, entendeu? Apesar da mídia ter assistido antes, mas pelo menos ter o prazer de assistir com a galera agitando. E isso foi muito divertido, pra mim foi muito bom e saí do cinema bem feliz, cara. Pra mim, não vou dar uma nota 10... porque tem os seus pequenos erros, mas vamos dar um 9,5 porque vale a pena assistir e vá assistir mais uma vez, que é bem, bem legal e bem divertido, cara. E vamos ao nono episódio 2019. Bom, galera, tudo bem? Aqui quem vos fala é Snake Man, com uma pequena palavra sobre Os Últimos Jedi, o episódio 8 da franquia Star Wars. Seguinte, pessoal, o filme passa longe de ser ruim, passar longe de ser o episódio 1, por exemplo, mas ele não mantém a qualidade e não entrega o que a gente ficou esperando depois de assistir o episódio 7, na minha opinião. O episódio 8 ele é um filme que sofre um pouco de inconstâncias temporais e a velocidade do som ficou me confundindo muito, parecia um episódio de Cavaleiros do Zodíaco, devo confessar, mas... Basicamente, eles montaram um episódio que o objetivo deles era construir o caráter dos personagens como a Rey. Só que eu não sei se teria necessidade de ter um filme com esse fim. Um episódio inteiro com esse fim, sabe? Eles poderiam construir isso como parte do episódio 7, como já estava sendo feito, na verdade. E continuar isso com a história do próximo episódio, que eles já devem ter delimitada, mas... Aquele negócio, vamos fazer mais episódios pra dar mais audiência. Basicamente é uma fuga sem fim, é um episódio onde só se fala sobre os rebeldes, né, eles estarem perdendo, sendo perseguidos, Princesa Leia sendo uma estrategista e tal, mas eu não acho que precisava de um episódio pra contar essa história. Podiam ter feito uma história maior, uma história mais impactante do que foi feito. Tem acontecimentos muito relevantes, como a troca do poder do lado negro da força, a troca da pessoa em comando, por assim dizer. Tem, mas o final, a cena do Luke ficou boa, isso são qualidades do filme. Mas eu acho que o filme ficou bem arrastado. Esse é o ponto onde ele peca, na minha humilde opinião. Assim, eu até entendo um pouco a decepção do nosso querido amigo Groto aí por algumas coisas que eu também fiquei bem assim, eu fiquei sem entender, né? Ficou meio... Eu fui pela vibe, porque eu fui... Tava muito ansioso pelo filme. E pra mim foi não estraga a minha expectativa e não estraga o que foi o filme pra mim, entendeu? Mas vendo de uma visão até um pouco mais crítica, como o pessoal tem que ver as coisas críticas do Star Wars, teve certas coisas que foram realmente meio, sabe, sem sentido, que não era pra ter colocado. Mas é como eu falo, cada um tem o seu modo de expectativa do filme. Eu tive uma expectativa muito alta, eu esperei esse filme por muito tempo e eu gostei pra caramba. Olha, o que acontece, David? Primeiro, o filme me incomodou muito a parte visual. Eu sei que Star Wars é escuro e tal, mas eu não sei se é a sala que eu tava, mas parecia ter uma película cinza em cima do filme inteiro. Então era muito difícil de ver as coisas. Até na abertura do filme eles fizeram um disclaimer falando que o filme era assim mesmo, para as pessoas não acharem que tava dando problema na projeção ou alguma coisa assim. Então isso me incomodou. O ritmo do filme me incomodou. A jornada que esse filme trata tem um porquê, mas é muito visível que é um filme de ligação entre o anterior e o próximo. Basicamente, esse filme não acontece em coisas tão relevantes, os personagens só solidificam a sua personalidade, na minha opinião. E eu acho isso meio bosta de se fazer, sabe? Construíssem a personalidade no filme anterior e no próximo, mas não nesse, só, usar esse só pra isso. Foi isso que me incomodou, tipo, feijoada e nada acontece. Foi essa a impressão que eu tive do filme. I see a little silhouette of a green man. Master Yoda, will you raise up my X-Wing? Force of the lightning, very, very frightening me. I'm just a slave boy, Qui-Gon's come to free me. He is a chosen one from the prophecies. There in this life from this captivity. Easy come. Eu diria que, dependendo, o Favelito é virgem. Ele seria o novo virgem do Crazy Cash. Ele tem a cara de cabaço do caralho. Ele é o favelado nerd. Eu nunca nem sabia que podia existir esse tipo de coisa. O cara vai tomar um tiro, uma facada, qualquer dia. Ele abriu a porta, tomou um tiro. Não, cara, eu não como Cheetos. Eu não sou gamer. Só jogo Skyrim, de vez em quando. Olha só, você tem a sua vida aí. Esquece esse povo. Quando você postar alguma coisa, muda até de nome. Não quero mais você colocando nada. Esse ele é alucinado. Você sempre foi ele, o pai dele, a família dele. Então, eu não quero você postando nada. Você tem que aprender que nós temos uma meta a viver. Você não tem que colocar. Você não é nenhum pedófilo. Você não é chegado o mundo gay. Acredito que não. Então, meu filho, esquece essa parte de politicagem. Se você quisesse ser político, tu ficava no Brasil para ser político. Então, esquece isso. Eu tô te proibindo. Eu quero que você se deleta deles lá. Eu não quero você falando mais com eles. Eu tô te proibindo. Eu não quero mais ver nada a respeito seu, hein?